Já está definida a localização do call center da Altice, que vai entrar em funcionamento no próximo dia 3 de outubro, em Oliveira do Hospital. O espaço de contact center vai funcionar na sala multiusos do mercado municipal, em regime de arrendamento. Em reunião pública do Executivo, realizada esta manhã, o Presidente da Câmara Municipal, José Carlos Alexandrino, informou que o município dará de arrendamento multiusos e efetuará obras de adaptação. O município dará de arrendamento à Rende Cessado o edifício na Avenida de Carlos Campos, em Oliveira do Hospital, com vista à instalação de referido contact center, nos termos do contrato de arrendamento para fim não habitacional, a outorgar entre as partes, assim como efetuará previamente obras de adaptação do espaço referido a fim de que se destina o arrendamento de acordo com o projeto validado pela Rende Cessado. Por isso, virá aqui um projeto de arrendamento de múltiplos. Eles pagarão uma renda pela utilização. Esta primeira fase e o multiusos não é uma fase definitiva. A fase definitiva é nós criarmos uma condição alternativa para estes 200 postos de trabalho. Até porque o multiusos não tem capacidade para 200 pessoas, porque eles precisam de umas salas de formação. Esta sala multiusos vai então ser utilizada nesta fase de arranque do call center da Altice em Oliveira do Hospital. Foi o local escolhido pela própria Randstad pela sua centralidade. José Carlos Alexandrini informou que também foi visto o espaço localizado na zona industrial de Oliveira do Hospital, onde funcionou o espaço da BLC3. No entanto, aquele não foi o local considerado ideal pela Randstad. Estava. Cabe à Câmara Municipal suportar os custos de adaptação e também os equipamentos que vão ser utilizados no call center. A Randstad paga renda de utilização, que vai diminuindo quanto maior for o número de postos de trabalho criados. A Randstad, se não levar o projeto até à contratação dos 200 trabalhadores, deve indemnizar a Câmara Municipal em relação à proporcionalidade dos trabalhadores. Como a própria renda que ficará outorgada deve ter preços diferentes. É, primeiro objetivo, a Randstad pagará uma renda. Enquanto tiver 100 trabalhadores, pagará uma renda. Quando atingir... E a renda diminui conforme o número de trabalhadores contratados. É ao contrário. Isto é, a Randstad vai agora abrir com 58 pessoas. A primeira fase são agora 58 pessoas no dia 3 de outubro. Os cursos são esses que depois vão ser os pivôs. O que nós devemos dizer é, até 100 eles pagam uma renda. Quando chegarem até 150 diminui-se a renda. E quando chegarem aos 200, ou ultrapassarem os 200, ou ultrapassarem os 300, diminuímos a renda. Porquê? Proporcionalmente pelo dinheiro que se injeta na economia local. Nesta fase decorre então o recrutamento dos futuros operadores de call center e também outros técnicos necessários ao funcionamento do espaço. Entre os principais requisitos está o domínio da língua francesa. O call center da Altice abre então no próximo dia 3 de outubro na cidade de Oliveira do Hospital com 58 trabalhadores e vai então funcionar na sala multiusos do mercado municipal.